Balança o teu corpo com as mãos para cima. Mexe a cintura e dá uma voltinha. Isto é a dança do bailinho do Zé. Os braços no ar e tchê tchê tchê lê lê. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris, na vossa companhia, o programa do Telefone Toca. Então, mais uma vez, aqui estamos para divulgar o melhor da música portuguesa e hoje o Pai Natal trouxe-nos uma prenda. Bonjour à tous, bonjour Lionel. Bonjour Katia. Ça va, ça faisait un bail, hein? Ouais. Tu nous manquais, en tout cas, et à nos auditeurs aussi, parce qu'ils te réclamaient suivant. Ouais, bah, je suis de retour, donc j'espère que vous allez pouvoir appeler pour vos dédicaces. Je suis là pour donner un petit coup de main à Lionel avec vos dédicaces, donc n'hésitez pas jusqu'à 12h30 comme d'habitude. Alors, vous pouvez faire chauffer le standard, hein. Ouais. Enfin, pas trop quand même, hein. Si, si, il faut être au boulot. Il y a un téléphone, boulot. Là, de ce côté-là. Elle est déjà bien rodée, Katia, donc, pour le téléphone, hein. On va voir. Vous pouvez appeler. Si j'ai pas perdu la main. On s'écoute, Tani Carrel. Allons-y. Avec Isto et qui? Au Seoul, qu'on travaille. Ao som de uma guitarra, escrevi o meu destino. Eu não tinha mais nada que o sonho de menino. O sonho era pequeno, mas tão grande para mim. Mas Deus ouviu e deu. A vida que eu escolhi. Sou um cantor de sonhos. A vida quis assim. E hoje o mesmo de sempre está aqui. Com a mesma paixão da primeira canção, hoje estou aqui. Agradeço tudo que por mim já passou, do eterno vagabundo ao homem que hoje sou. Das emoções vividas, mesmo as desilusões, são tudo que me inspira nas canções. Está aqui e ele volta aos palcos brevemente, Tani Carreira. Agora continuamos com outra grande voz portuguesa. Ele chama-se como? Zé Amarro, com Homem de Sonhos. Então vamos lá ouvir.

é Natal, os sinos vão tocando enquanto nos seus lares famílias vão rezando. É Natal, alegrem-se as crianças, o Pai Natal voltou com montes de lembranças. É Natal, o mundo iluminou-se com a luz do perdão que Deus à terra trouxe. É Natal, Jesus vem nos dizer que só para perdoar vale a pena nascer. É Natal, nasceu Deus menino, o mundo que era grande tornou-se pequenino. É Natal, os homens são irmãos, esqueceram o egoísmo e deram suas mãos. É Natal, um pouco as horas somente que juntos estão. Saudades que estás à janela com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua. Menina, estás à janela. Então aqui estivemos com os Chutos e depois o HF. Exato. Com este título, Menina que Estás Ai, à Janela. Que música tão boa! Ela hoje à janela não deve estar, está frio lá fora. Hoje não está à espera de nada à janela. Vamos continuar com Emanuel. E o título é Tens Direito de Ser Feliz. Olha, e todos nós temos direito de ser felizes. Ainda bem. E esta música, ele fez especialmente para uma associação. E todos, penso eu que todos os direitos desta vão música para vão para a associação. Olha, isso é bom. Alors, je vais faire la dédicace. Donc, c'est de la part de son frère Fernando Macedo, sa belle-sœur et ses neveux pour Francisco Macedo, en lui souhaitant un joyeux anniversaire et également un bon rétablissement. Et ils attendent quand même le champagne. Donc, então, on écoute Emmanuel. Feliz para vocês, para todos. Sentia na minha pele uma falta de pureza. Sentia na minha pele a ausência da beleza. Mas descobri que não estava só. Outros sofriam como eu, mas eles não perderam a esperança e enfrentaram a doença. Com eles aprendi a confiar em mim. Eu voltei a viver, fiz de mim um novo ser. Por isso a todos eu quero dizer: levanta as velas da tua vida, aceita o vento, a mudança, e naveguemos todos juntos num lindo mar de esperança. Quase limpa é a mensagem da voz da razão. Tens direito a ser feliz, é a vontade do teu coração. Junta-te a nós e diz, oh diz, desistir não é opção. Sejas prisioneiro da vergonha e da solidão. Viva a vida por inteiro e expulsa a frustração. Amigo, vem conhecer outros que sofriam como tu, mas nunca perderam a esperança e não têm medo da doença. A confiar em ti e sentir renascer em ti um novo ser. E comigo também vais poder dizer: levanta as velas da tua vida, aceita o vento da mudança, e naveguemos todos juntos de esperança. É limpa, não é quase limpa, é a mensagem da voz da razão. Tens direito a

quantas vezes me quiseres, és deusa feita mulher, vou dizer-te sempre que sim. Se me mostrares tudo aquilo que escondeste, o que não deste e prometeste, vou cuidar de ti. Quando tu me pedes, eu dou. Onde tu me levas, eu vou. Tudo o que me fazes é bom. Só eu sei que fazes falta aqui. Então aqui estivemos com a última música de João Pedro Paes, Faz Falta. Este é um tema da apresentação do novo álbum de originais de João Pedro Paes, Conferências de um Homem Vulgar, vai ser o título do novo trabalho então de João Pedro Paes. Agora continuamos com uma canção de Natal. Eu, para mim, é uma das mais lindas canções de Natal de português. Sim, é antiga. Nesta noite Mata. Branca é os Santa Maria com os anjos com Susana. Exato. Para mim é uma das mais belas canções. É antiga, Natal, hein? Regarde, 99. Tenho a certeza que vou derreter quando os teus lábios tocarem nos meus. Gente feliz sobre a mesa, há cores e sabores. Só eu não paro de pensar em ti. Quem me dera estar noutro lugar. Já passa da meia-noite, por entre tantos presentes abertos, há um guardado. nunca te esqueças que o meu é teu. Noite Branca, então interpretada pelos Anjos. Agora continuamos com as dedicatórias. Exatamente, é da parte da Senhora Fátima para José Queiroz, para lhe dizer que o ama muito, e vamos ouvir Malhão do Beijo. Então vamos lá ao Malhão do Beijo. E esta música também é especial para uma senhora de Santi, a Senhora Benedita. E eu dei-lhe um beijo na testa. Ela disse mais abaixo temos festa. E então eu fui mais abaixo. Dei-lhe um beijinho na boca. Ela logo respondeu, mais abaixo eu fico louca. Dei-lhe um beijinho no seio. Ela disse mais abaixo: ó, Zé, não tenhas receio. E então eu fui mais acima.

você veio provocante. Me deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, eu sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Bruno e Marrone, é isso mesmo? Música romântica. E eu dormir aonde? Na praça. Com este frio. Imagina. Vamos continuar alors. C'est de la part de Mamie Hilda, pour féliciter son fils Romain ainsi que son épouse Elodie pour la naissance du petit-fils Raphaël qui est né le 12 décembre. Donc c'est un très beau cadeau qu'ils lui ont fait pour ce Noël. Donc il a déjà un petit frère Thiago. Donc félicitations de la part de toutes les tatas, les tontons, les cousins, les cousines. Donc Mamie Hilda est ravie de la naissance de son petit-fils Raphaël, né le 12 décembre. Ouais. Donc elle leur fait plein plein de gros bisous. Et on va écouter donc Emmanuel quand cada vez que um filho nasce. Cada vez que filho nasce, nasce amor de verdade. E é tão grande o sentimento que o homem nesse momento chora de felicidade. No dia em que tu nasceste, houve festa lá no céu. Até os anjos festejaram e em voz alta anunciaram: mais um anjinho nasceu. No dia em que tu nasceste, pois nada é mais sagrado que os pais tirem nos seus braços o fruto do seu amor. Cada vez que filho nasce, nasce o amor de verdade. E é tão grande o sentimento que um homem nesse momento chora de felicidade. Que um filho nasce, nasce o dom que Deus nos deu. E desde aí a nossa vida ganha mais sentido ainda, porque um anjinho nasceu. No dia em que tu nasceste, no dia em que tu nasceste, nasceu uma estrela mais, nasceu uma estrela mais. E hoje o mundo tem o brilho que tem o olhar de um filho aos olhos de qualquer pai. No dia em que tu nasceste, no dia em que tu nasceste, foi a bênção do amor, foi a bênção do amor. Não há coisa mais divina que ter na nossa família mais um anjo do Senhor. Cada vez que filho nasce, sentimento que o homem nesse momento chora de felicidade. Cada vez que filho nasce, nasce o dom que Deus nos deu. E desde aí a nossa mundo chora de felicidade. Ai, cada vez que um filho nasce, linda música. E temos uma pessoa em linha. Muito bom dia. Olha, qual é o seu nome? Estamos a ouvi-lo muito mal. Pode falar um bocadinho mais forte? Sim, é o Silvio. Muito bem, que tinha certamente uma dedicatória. Sim, era para desejar um bom domingo à minha família, aos meus pais, aos meus irmãos. E para você também, igualmente para a rádio, para passar boas festas. Muito obrigado, igualmente para si, e muito obrigado por estar à escuta da Rádio Arco-Íris, sim. E todos os domingos de manhã é um prazer. Muito bem. Então, um ótimo domingo e boas festas. E podia ser, se calhar, a Maria Lisboa, seu filho... Qual a... Maria Lisboa. Sim, está bem. Vamos tentar. Bom dia. Bom dia. Alors, on poursuit avec les dédicaces. Là, on va écouter Leandro, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est da parte do Sr. António Lourenço para a sua irmã Fernanda Dias dos Santos e para os irmãos Manuel Lourenço e Henrique Lourenço. Donc, Leandro com Que Mal Te Fizeu. E viras a cara cada vez que passo junto a ti, não entendo todo esse veneno que por aí espalhas quando tens conversas sobre mim. Porquê tu sentes tanto rancor por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste? Tratas assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado. Onde chegava tens matado o nosso amor. Que mal te fizeu para tu depois de me tirares a vida? Não queres ver crucificado ainda? Onde chegava a dor que o teu adeus deixou? Te peço por Deus, diz-me que mal te fizeu. Não entendo porque me desprezes e de mim te afastas como se eu fosse um pedinte. Sim, porquê Leandro, vamos continuar com Maria Lisboa. Tivemos um ouvinte agora há pouquinho que queria pediu... ouvir um, uma música de Maria Lisboa. E eu tenho uma mensagem também a mandar a Maria Lisboa, ela que atualmente está a fazer tratamentos, uns tratamentos muito difíceis. Ah. Não a temos visto na televisão, porque está doente. Okay. E nós, vocês podem ir ao Facebook dela e clicar para dar muita coragem, pois ela precisa, e para ela ter muita coragem, também é isso que nós lhe desejamos, Maria Lisboa. Et c'est de la part de Madame Macedo, ses enfants et petits-enfants pour Monsieur Macedo Francisco, qui a fêté son anniversaire cette semaine, donc plein de bonnes choses, et surtout, la santé. À bientôt, À bientôt. Maria Lisboa. Tive desgostos nesta vida e até perdi as forças e a vontade de viver. Mas Deus deu-me coragem para seguir o meu caminho sem nada temer. Quantas vezes eu rezei chorando: meu Deus, não me abandonas e ensina-me a sonhar. Agora quando canto tenho uma luz que me guia para me acompanhar. Tristeza me invade, eu digo que o dia amanhã vai ser melhor. Assim sobrevivo, sem mágoas nem lamentos, rezando ao Senhor. Eu tenho fé em Deus, por mais que a minha vida não queira sorrir. Eu acredito nesta luz que tenho em mim, que me ilumina e me faz vencer. Mais uma vez para me dizer: vais ficar melhor. Quantas vezes implorei gritando: meu Deus, vem me acalmar, que eu não consigo mais dormir. E logo a minha alma fica cheia de esperança, volto a ser feliz. Sempre que a tristeza me invade, eu digo que o dia amanhã vai ser. Bonjour, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Vous souhaitez faire une dédicace? Oui. Alors, on vous écoute. C'est pour Monsieur Macedo, pour son anniversaire. Oui. Et pour le souhaiter bon anniversaire et puis une bonne santé. Oui. Et puis aussi pour Monsieur Matos, c'est un monsieur qui fait deux fois dans l'année son anniversaire, hein, en mois d'août et au mois de décembre. Il en a de la chance. Ah bah oui. D'accord. J'ai jamais vu, mais bon, c'est comme ça. D'accord. Il a le jour de la naissance et le jour de ses papiers. Voilà. D'accord. Il a fait le même jour que Monsieur Macedo. Ok. Et alors, vous êtes Madame pour qu'il sache qui. Ah, elle a pas reconnu. Moi, j'ai reconnu. Ah, moi, je reconnais pas, non. Fernanda Camp. Ah, bonjour Madame. Ah, je comme savais. Je vous ai pas eu en ligne et que je vous ai là comme ça, j'ai pas reconnu votre voix. C'est parce que tu viens pas. Voilà, c'est ça. C'était voilà. La petite farce du matin. Tu viens bon. Jamais le matin. Je viens pas, ben non, je suis vilaine. Tu viens pour la fin de l'année, c'est très c'est bien. Ça, voilà, pour donner un petit coup de main, parce qu'il y a pas mal d'appels aujourd'hui, un petit peu. Ah, bah ben c'est bien, c'est ouais. Bien. Ouais. Donc. Ça dure, hein. Ben j'espère, oui. Tous les dimanches, hein. Espérons. Vous voilà. Allez bien, vous? Oui. Bon, oui. Parfait. Tant oui. Mieux. Donc, et puis, je souhaite aussi un bonjour à Nicole, et puis tous mes amis. Hein. D'accord. Vous voulez écouter quoi, Madame Campos? Ben évidemment, mon fils. Hein. Ah, alors laquelle? Alors, on va voir si on a les mêmes goûts. Laquelle vous voulez écouter? Ah, ben quand il chante avec Marie-Lyne, j'aime ah, bien. Ouais, c'est celle. Ah, oui. Le titre, ah, j'oublie. Ouche-douche, non? C'est ça, je vois laquelle c'est. Bon, on va mettre celle-là parce que moi je l'adore celle-là. Ouais. On va mettre cette chanson-là alors. Ouais, c'est la plus belle chanson. Ah, j'adore. Elle est super belle, moi j'adore. C'est Nos Somos Iguais, voilà. Voilà. Ok, voilà. Ben on va passer celle-là tout de suite. À bientôt, merci. Bon dimanche. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc on va écouter Capanegre avec Nos Somos Iguais et c'est pour moi une des chansons préférées de Capanegre, c'est ma préférée. Elle est super belle cette chanson. Quando não estou bem e é preciso de te ver, não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. É nisso ter que eu farei tudo por ti. Já deu para entender que és tudo para mim. Serei tua amiga para sempre. Nós somos iguais e mais do que um grande amor. E tu estás sempre onde eu vou. Nós somos iguais e mais do que uma paixão. E tu estás e vais com o meu coração. Quando não estou bem, tu consegues me aliviar. Não há mais ninguém consegue-me acalmar. Sempre que eu chorei, tu estivestes a meu lado, como sempre. Thank you.

Eu sou um bom caçador, tenho arma, nariz e dedo. Seja qual for o bicho, não há caça que me meta medo. Eu sou um bom caçador, tenho arma, nariz e dedo. Seja qual for o bicho, não há caça que me meta medo. Eu sou um bom caçador, tenho arma, nariz e dedo. Seja qual for o bicho, não há caça que me meta medo. Eu sou um bom caçador, tenho arma, nariz e dedo. Ai, ai, então os caçadores ali para os lados de Chateauneuf, eles têm muitas armas, não têm medo aos bichos, não? Nem há ratazanas. Cuidado, cuidado. Vamos continuar com uma dédicatoire. Alors, c'est de la part de Jérôme pour sa maman, pour Lionel et moi. Merci. Et il souhaitait écouter José. Non. José Malheur, si. Si, c'est ça, José Malheur. Honra, vida e glória. Vamos a Chaves. Ouvir. Isto é para o clube de Chaves. Ok. É sagrado, joga e vence por nós. Somos leais a teu lado, em campo escuta a nossa voz. Chaves, meu clube, és meu coração, vou contigo até ao fim. Somos exemplo de grande união e hoje gritamos por ti. Chaves, Chaves, dá-nos mais uma vitória. Chaves, Chaves, honra, vida e glória. Chaves, Chaves, dá-nos mais uma vitória. Chaves, Chaves, honra, vida e glória. Histórias para contar, supera as dificuldades, valentes hoje vão lutar. Se for preciso, choramos e te aplaudimos de pé. Com orgulho da região, transmontanos alê, alê. Estão todos os transmontanos a cantar para Chaves. Vamos lá. Chaves. Isto é para todos os transmontanos. Ah, conheço. Sim, de Chaves, exatamente. Tu não és transmontano, pois não? Não. És quê? Amarante. Chaves, Chaves. Eu sou Beira Alta, portanto. Guarda. À tous les Chavenses, voilà, tous ceux qui sont de Chaves. Alors, tu as quelle heure, toi, de ton côté? Parce que moi, j'ai plus d'horloge. Quelle heure est-il? 12h10. Ok, donc on est encore avec vous une vingtaine de minutes. On va écouter maintenant Ana Bacalhau avec Diogo Pissar. Et d'aqui a pouco, é preciso meter o bacalhau de molho. Oui, c'est vrai. O erro mais bonito. Donc, on écoute et n'hésitez pas à nous appeler encore si vous le souhaitez. Se eu pudesse regressar àquele dia e não seguir em frente como queria, talvez vivesse sem esta vontade. Se eu tivesse tido forças para ficar e deixasse um vazio no teu lugar, eu talvez vivesse sem esta saudade. Mas de que vale a vida se não é sentida? Mesmo crescendo cinza, já preciso que a dor nos vá matando devagar. Atrás de mim nos teus silêncios, nem me perdesse dentro dos teus braços, talvez vivesse sem este castigo. Se chorar o que chorei, não saberia hoje o que sei. Linda música então de Ana Bacalhau e Diogo Pissarra. Erro mais bonito. O erro mais bonito, sim. E agora continuamos com o Bacalhau, já que estávamos com Ana Bacalhau. É verdade. Vamos para o Bacalhau de quem? De Jorge Ferreira. E bacalhau, como, quando na tua terra? Na minha terra é no Natal, é, mas nós não vais muito, já no bacalhau não. Cozido com batatas não, e, não é muito a minha preferência, não, é? Não. Mas é o tradicional? Faz-se, é? Mas eu por acaso é um prato que também está, mas eu não vou para isso. Ou mais para a carne. E os nossos ouvintes então podem nos dizer qual é o prato da ceia de Natal. Exatamente. Se é o bacalhau, se é o peru, ou qualquer outra carne. Há muitos que é o polvo em alguma região. Também. Então digam-nos, podem ligar para o 0238 43 48 00. Ela já não se lembra. Ela já não se lembra. Em plus, je n'ai pas du tout de mémoire pour les numéros de téléphone, c'est une horreur. Elle nous a fait faux au bon pendant quelques mois, et puis là voilà. Ouais. Vous devez me supporter à nouveau. Ah. Tant pis pour vous. Je t'ai pas taquiné aujourd'hui. Non, t'as été sage, c'est sympa. Donc on continue, on a encore un petit quart d'heure ensemble. Allez, Jorge Freire. Ai, cheirinho, e esta boa música. Não é diferente, mas não sei bem os lindais. Será sarguinho, será serra ou sardinha? Não sei, mas que comida para cheirar. É bacalhau que ela diz e tem certeza. À portuguesa, o prato que eu gosto mais. Vou acender já uma vela sobre a mesa, que é para depois ver o que o manso nos traz. Eu acredito que não está mal o meu prato favorito, Mariette, é o bacalhau. À portuguesa, que é nada mal, Mariette, vela acesa, vamos comer bacalhau. especial. É tão bem raro e custa muito dinheiro, porque não há já bacalhau em Portugal. Já emigrou para a boca do estrangeiro, por isso agora é comida apreciada quando é bem feito o bacalhau à portuguesa. Mas como agora há uma crise danada, o bacalhau é comido de vela acesa. Eu acredito que não está mal, o meu prato favorito, Mariette, é o bacalhau à portuguesa, que é nada mal. Mariette, vela acesa, vamos comer bacalhau. Tenho certeza, à portuguesa o prato que eu gosto mais. Vou acender já uma vela sobre a mesa, que é para depois ver o que o romance nos traz. Eu acredito que não está mal, o meu prato favorito, Mariette, é o bacalhau à portuguesa, que é nada mau. Mariette, vela acesa, vamos comer bacalhau. Eu acredito que não está mal, o meu prato favorito, Mariette, é o bacalhau à portuguesa, que é nada mau. Mariette, vela acesa, vamos comer bacalhau. Eu acredito que não está mal, o meu prato favorito. Ah, então o prato preferido do Jorge Ferreira é o bacalhau. Vamos lá. Eu gosto do bacalhau, sabes como? Assado no forno. É o meu preferido. Tu gostas mais como? Não, também assado também cozido é bom. Uma pinheta de bacalhau. Eu gosto dele assado no forno com cebola, sabes? Sim. Assim, assado com batatinhas. Ou assim frito é bom. Também é bom. Uma eu gosto dele assadinha. Vamos de qualquer maneira continuar. É bom o bacalhau. Exato. Vamos continuar, é da parte de uma sócia para todos os animadores e os familiares, a quem ela quer desejar umas boas festas de fim de ano, com muita saúde e amor. Ela também diz que os que gostam da música portuguesa que não se esqueçam, ai, eu já não sei falar português, de ser sócios, e quer mandar beijinhos especial de Nuno por Jerome. E ela gostava de ouvir Maria Lisboa com Maria Vai Com Todos. Então, já falámos do bacalhau aqui, não foi? Sim. E sobremesa? Qual é a tua sobremesa preferida no dia de Natal? Ai, eu gosto de tudo o que é doce. Também eu. Não tenho preferência, eu gosto de tudo. Tudo o que é bolo, eu gosto. Não, mas qual é? É rabanadas? Ai, rabanadas com mel, filhoses. Também aletria, de abóbora. Arroz doce. A aletria gosto, mas pronto, não é o meu preferido. Mas até gosto, com canela. Mas eu gosto é de rabanadas com mel. Também. Ah, isso adoro. Rabanadas com mel, filhoses também, de abóbora, também. Não é? De, como dit em français, abóbora, c'est potimarron. Non, rond. Hein? Potiron. Potiron ou potimarron? Ah, je sais plus. La citrouille, quoi, ouais, espèce de, voilà. Ça, j'aime bien. Et après, bah, les gâteaux traditionnels, la genâte. Je crois que je vais en manger ce midi parce que j'ai vu quelque chose qui ressemblait hier soir sur le feu. Ah, bah, moi, j'adore ça. Moi, de toute façon, les gâteaux portugais, à part tout ce que tem ovos moles, sabes aquilo que tem ovos moles? Pão de ló d'ovar, etc. Não, o pão de ló gosto quando está sequinho. Agora, com aqueles ovos moles, não gosto. Tem sabor muito a ovo. E uma bola de berlim, ai, que bom. Ai, eu adoro. Enfin bon, tous bon. Les gâteaux portugais, j'aime bien. Une gourmande. Grave, carrément. Donc on va écouter Maria Lisboa, então, para a sócia que nos ligou há pouquinho. Se pensas que eu sou mulher atrevida, estás enganado, pois não sou assim. Só quero um homem que me dê carinho, e como tu não interessam para mim. À minha procura e diz estar muito apaixonado. Não acredito nas tuas palavras, leva o teu charme para outro lado. Porque eu não sou a Maria Vai Com Todos. Ai, eu não quero ser mais uma para ti. Porque eu não sou a Maria Vai Com Todos. Se me quiser

Natal. É Natal, brevemente. Há que comprar as prendas de Natal, há que... Exatamente. Os preparativos, muitos de vocês já começaram, não foi? Ah, e as prendas de Natal já? Se não depois, no fim? Não há nada para ninguém. Isto é o novo tema de Helena Correia, que saiu 5 de dezembro. Portanto, aqui um novo tema. Agora também uma música que eu adoro. É interpretada por duas grandes artistas portuguesas. E vamos ouvir. Estivemos com o tema Eu Gosto de Ti. Com quem é que esteve a cantar? Se Áurea e Marisa Liz. Exatamente. E Áurea. Donc là, on va écouter la dernière, parce qu'il est déjà, quelle heure? 12h32, Michel est déjà là, il attend sa place. Il attend. Il pousse. Donc, on va vous dire au revoir sur une dernière chanson de Ruben Dale avec Coração de Gelo. Non, au cas. Não, tens coração quente. Exatamente. On vous souhaite à tous un excellent dimanche, une bonne semaine de travail pour ceux qui travaillent, de bonnes vacances si certains d'entre vous sont en vacances. Ceux qui partent, c'est des chanceux. Hein. Voilà. Bah, tu sais, il caille là au Portugal. Hein, ouais, mais bon, c'est pas grave. Oui, bon, tu passes les fêtes en famille. Voilà, c'est ça. Ça réchauffe les cœurs. Donc, on vous souhaite à tous un excellent dimanche. Bon dimanche, Lionel. Bon dimanche, Michel. Et on termine avec Ruben Dale. Ah, et je fais un bisou spécial à mon petit filleul Fabio, qui a fêté son anniversaire hier. Je l'embrasse très fort, je l'aime fort. Et sa petite sœur Léandra aussi, un gros bisou à eux. Très bien, à la semaine prochaine. Bye bye. À la semaine prochaine.